Olá, mundo! Está começando mais um DGCast. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Esse é o DGCast número 6. Eu sou Alberto GP Oliveira. Estamos aqui hoje com a Fernanda Marchioreto. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, Alberto. Estamos aqui nos estúdios da Barão de Mauá com o nosso querido produtor, senhor André Souza, o Bodão. Beleza, Bode? Beleza, tudo bem, professor? Tudo bem? É um prazer estar aqui. Valeu. Dentro do programa. Obrigado por estar ajudando a gente. Obrigado, Fernando, também por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Valeu. Bom, a gente vai dar continuidade hoje à série Designers do Interior. Fernando não é bem designer, né, Fernando? Nada, eu sou flanelinha de design. Mas, na verdade, a gente não se limita a falar só sobre o designer. A gente tá falando sobre comunicação de uma forma geral, então aí tem tudo a ver. A gente vai falar hoje sobre mídias sociais, certo? Certíssimo, vamos lá. Antes de começar, tem alguns avisos aqui pra galera. O DGCast é um podcast do curso de Design Gráfico da Barão de Mauá. É feito por professores e alunos aqui do curso. A gente se junta para falar alguns assuntos que não dá para abordar totalmente em sala de aula. Então a gente tem esse espaço aqui para expandir um pouco mais, falar sobre a carreira, a profissão do designer, dos comunicadores e afins. Quero agradecer o pessoal que tem ouvido, tem compartilhado, curtido os links aí nas redes sociais, que ajudam a gente a divulgar o programa, isso é muito importante. Então a gente pede, eu ouvi isso num podcast esses dias, que antes a gente sempre pedia, compartilha, eu vi num podcast o cara falou, se gostou, compartilha. Então é isso, se você gostou do DGCast, achou a proposta legal, compartilha os links, passa para um amigo, mostra como é que é, fala, ó, tem um podcast legal, o pessoal fala sobre fazer design no interior, bem bacana, coloca o arquivo para ele escutar. Você pode assinar o nosso feed no iTunes, nos aplicativos de podcast no seu celular, então seja iPhone, Android, Windows Phone, todos têm aplicativos de podcast, você vai lá, assina o nosso feed, que é tipo um canal do podcast. Cada vez que sai um episódio novo, você recebe o episódio no seu celular, ele baixa automaticamente, aí você pode escutar quando estiver andando de ônibus ou no carro, enfim, fazendo faxina, passeando com um cachorro, dá pra, ao invés de, entre aspas, perder esse tempo, você ganha enriquecendo aí a sua cultura, a sua informação com o DGCast e outros podcasts. Fernanda, você gosta de escutar podcasts? Eu gosto bastante. O site B9, que é um site de publicitários, inclusive, ele tem um canal de podcasts que eu gosto bastante de escutar. Eu gosto muito dos podcasts do B9 também. Você tem algum preferido? Tenho. Eu sou um pouco de fase. Agora eu tô gostando muito daqueles mamilos, né? Uhum. Que eles abordam bastante assuntos polêmicos. Temas polêmicos visto de vários pontos de vista. Exatamente, né? Tô ouvindo bastante eles. Ah, legal. Vindo pra cá agora, eu tava escutando o episódio novo do Braincast. Que legal. É, bem legal. Fernanda, aguenta só mais um pouquinho aí, tem mais uns avisos para passar aqui para a galera. A gente mudou a data de publicação do DGCast, a gente até fez um dropzinho, publicou um programinha de 12 minutos falando sobre isso. Agora, ao invés de publicar às segundas-feiras, como a gente estava fazendo, a gente vai publicar quintas-feiras, quinzenalmente, às quintas-feiras. Ou seja, estamos soltando hoje. Hoje é sexta, né? Tudo bem, passou uma exceção, mas foi por motivos aí de logística. Daqui então a duas quinta-feiras, não na próxima, na outra, vai ter um novo episódio do DGCast, porque quinta-feira já é mais final da semana, o pessoal ainda está no ritmo de trabalho, mas já consegue baixar o programa, já consegue deixar no celular ali para escutar no final de semana e tal. Segunda-feira está começando, às vezes meio embolado, então também fica melhor pra gente, consegue agendar o estúdio, consegue organizar melhor o horário com os convidados e tal. Então a gente mudou agora às quintas-feiras, então, são os novos episódios do DGCast. E também algo muito bacana, que a gente está chegando aos 2 anos de existência do DGCast. A gente lançou o primeiro episódio no dia 22 de novembro de 2013. E apesar de ter poucos episódios publicados, porque a gente ficou um tempo, alguns períodos, né, sem lançar novos episódios, a gente quer comemorar essa data. A gente vai fazer um episódio especial de comemoração, que a gente está chamando de hashtag DGCast2anos. E a gente está pedindo para o pessoal que está escutando o podcast para gravar um áudiozinho falando DG, de uma forma bem engraçada, assim, que a gente vai montar uma vinhetinha para colocar no programa comemorativo, que vai ser o próximo. E se ficar bacana, a gente vai deixar ela para o programa todo. Então a gente vai começar com você, Fernanda. Fala um DG aí de uma forma... DG! Beleza, Fernanda. E pessoal, manda aí o DG para ficar registrado aí nos anais do DGCast. E, por fim, a gente tinha feito uma promoção no DGCast número 5, que quem compartilhasse os links e mencionasse a página do DGCast estava concorrendo à edição 43 da revista Zup, que é uma revista de ilustração da Zup Editora lá de São Paulo. E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar a promoção rolando mais um pouquinho, porque teve pouca gente que participou. Tem alguns participantes, mas a gente quer deixar correr um pouco mais, ver se mais gente participa. Então, agora tá valendo quem compartilhar o link do DGCast número 6, esse aqui que tá escutando agora. Quem compartilhar esse link no Facebook já está concorrendo à edição 43 da revista Zup. Então, é só compartilhar. Pega o link que a gente vai publicar na nossa página, compartilhou, já está concorrendo e a gente vai sortear o vencedor no DGCast número 7. Quem compartilhou anteriormente, continua participando, só vai ampliar o período de participação. Bom, Fernanda, então se apresenta aí pro pessoal, fala um pouco da sua história, como você começou a trabalhar com mídias sociais. Fica à vontade, o microfone é seu. Oi, pessoal. Bom, meu nome é Fernanda e eu trabalho com mídias sociais há mais ou menos uns 5 anos. Na verdade, a minha formação é em eventos, inclusive fui aluna da Barão no curso de eventos, trabalhei alguns anos com isso. E aí, naquela crise de identidade que todo mundo passa, eu comecei a escrever pela internet e fui convidada por uma agência de web para fazer redação. E foi onde eu tive o primeiro contato com a parte de internet mesmo, né? O marketing digital. Uhum. Gostei tanto dessa área que fui me especializar e fiz uma pós em comunicação midiática também aqui na Barão. Desde então, eu fui convidada pela empresa que eu trabalho hoje, que é uma indústria, e a cuidar do marketing digital deles. Então, eu trabalho com toda a parte de digital, web digital dessa indústria, e dou aula em algumas escolas aqui em Ribeirão também, na parte de marketing digital. Legal. Fernanda, para quem já ouviu falar de marketing digital, comunicação digital, planejamento digital, trabalho com mídias sociais, explica um pouquinho para o pessoal entender o que, que é isso, o que, que consiste esse trabalho. O marketing digital mesmo engloba muitas coisas, né? Eu costumo falar que a minha especialidade são as mídias sociais. Uhum. As mídias sociais estão dentro do marketing digital, que nada mais é isso que a gente usa todos os dias, né? Facebook, Twitter, LinkedIn, que são formas de se relacionar pela internet para conseguir amigos, para conseguir emprego, para conseguir visibilidade, enfim, elas ajudam a gente em muitas coisas. Então, o social media, ele ajuda as empresas a melhorar a imagem mesmo na internet. Se eu fosse sintetizar, seria basicamente isso. Legal. A divulgação, o uso das marcas, o uso das mídias sociais pelas marcas, não traz um rendimento direto, certo ou errado? Certo e errado, mas de fato você tá certo, porque as mídias sociais, elas não são para vender diretamente, né? Você não está no seu Facebook para fazer uma compra. É uma ferramenta de branding, se a gente fosse falar. Então, você está na cara do seu consumidor todos os dias. Quando ele for pensar em comprar, como ele te vê todos os dias, a possibilidade de lembrar de você é maior. Então, é uma ferramenta de memorização, né, de fixação de marca, mas tem muita marca que vende muito pelas redes sociais também. Então, se você tiver uma equipe capacitada e, de repente, se você vender pela internet, um e-commerce, por que não? Dá para vender também pela internet. Legal. Mas eu acho que o intuito principal é se relacionar, né? Você chega mais perto do seu público e conversa com ele mais de perto. É fixar a marca na cabeça do público. Isso. Cativar mesmo, né? Humanizar mesmo, né? Porque passou aquela história do telemarketing, que a gente imagina que a empresa é aquele monte de pessoas só no telefoninho, no headset. Agora a gente conversa com as marcas como pessoas mesmo, e isso aproxima, isso faz com que a gente tenha outro tipo de valor para os consumidores, é muito importante. Legal. O trabalho com mídias sociais, dá para a gente dividir em etapas, categorizar? Devemos. É bem complexo o trabalho, porque ele é bem analítico, na verdade, né? A gente, inclusive, precisa muito dos designers, porque, enfim, imagem é tudo hoje em dia nas redes sociais, uma arte bem feita chama a atenção. E eu começaria da seguinte forma. Primeiro, a gente tem que analisar como que está o cenário daquela empresa como um todo na internet, inclusive dos concorrentes também. Como que ele está sendo visto, né? Analisando isso, a gente faz um planejamento de conteúdo, talvez um planejamento de campanha, Depois um plano de interação com esses consumidores, a gente vai responder comentário, a gente vai responder mensagem inbox, porque não dá para deixar sem resposta, dar um feedback para esse pessoal. Enfim, tem algumas partes, né, alguns cronogramas que a gente segue. A gente faz isso todos os dias rigidozinho? Não faz, o dia a dia é diferente, né? Mas o ideal é que a gente tenha um cronograma para pelo menos não se perder e o trabalho sair de uma forma mais organizada, na verdade. Você falou que os designers são muito importantes e realmente o nosso interesse de te chamar aqui é isso, porque realmente tem aberto muitas vagas para designers para trabalhar com mídias sociais. E aí, às vezes, eles não têm essa noção de que tem todo esse planejamento, essa pesquisa, essa parte estratégica mesmo, e é interessante você vir aqui mostrar para eles como que funciona. Hoje você trabalha como planner digital, é isso? Exatamente. É assim que fala? É assim mesmo. E o que que faz uma planner digital? É planejamento digital. É um termo em inglês que a gente tem mania agora, né? De colocar tudo em inglês para ficar bonitinho. Na área de comunicação é tudo em demais, inglês, né? Demais, né? Na verdade... Brainstorming, briefing. Isso, job. Social media. É bem isso. Então, é o planejamento... O que eu faço? Como eu já tenho uma linha de trabalho, eu programo quais vão ser os posts daquela semana para os meus clientes e diariamente eu acompanho como que está sendo as interações. Se tem alguma pergunta, se tem alguma reclamação, enfim, para responder isso o quanto antes. E em paralelo a isso, a gente tem a parte de anúncios, né? As redes sociais têm também os anúncios. Então, a gente vai gerenciando os anúncios em paralelo para ver se a verba tá boa, como em qualquer outra ferramenta de mídia. Então, vamos colocar mais verba, vamos mudar o texto do anúncio, vamos colocar outra imagem, enfim. A gente vai gerenciando também as partes de anúncio. Eu, como cuido do digital como um todo da empresa que eu trabalho, eu também cuido da parte de e-mail marketing, de contato com o cliente via e-mail, N perfis de redes sociais, mas tem o social media que trabalha só com, por exemplo, o Facebook, né? Em agências acontece muito essa segmentação. Então, o campo é bem grande, né? Tem vários lugares para a gente trabalhar e o designer, ele é fundamental, ele é peça fundamental nisso. Eu tenho assessoria de uma agência. Então, a parte visual, a agência me fornece. Então, se de repente eu preciso de um post para o Dia dos Pais, aí eles fazem, desenvolvem uma arte para isso e eu desenvolvo o texto, né? A parte de social media é bastante criação de conteúdo, curadoria de conteúdo. Existem os sociais mídias que se aventuram também em design, mas eu acho que o profissional mesmo é da outra... Tem outro gabarito para isso. Por isso que eu falei que no começo eu sou flanelinha de design, porque eu fico mais para esquerda, mais para direita, aumenta, diminui, eu dou palpite. Saber mesmo eu não sei nada. Mas é interessante essa dupla, né? Porque o designer vai saber fazer toda a parte de linguagem visual e a composição e tudo, mas muitas vezes ele não tem, como eu falei, essa visão geral, que olha por cima de tudo e exatamente vê adiante, e aí você consegue dar instruções bem precisas até para esse design, essa arte que ele está produzindo ficar mais acertada, né? Em cada rede social tem uma peculiaridade. Então, o Facebook, se a gente quiser fazer anúncio com uma arte, a gente não consegue colocar tanto texto, porque o Facebook não aprova. E o designer não tem obrigação de saber disso, né? Então, o social media que tem que passar esse tipo de informação para ele. Tem medidas específicas também. É um trabalho bem dupla mesmo, como você falou. Seria o melhor dos mundos, né? Que é difícil, no interior é muito complicado, né? Normalmente uma pessoa faz tudo, ou em agência uma pessoa tem várias contas, a gente tem que saber sambar conforme a música. Mas para um trabalho muito bem feito, o designer em conjunto com o social media é chave assim para o sucesso mesmo. E Fernanda, você hoje trabalha numa empresa, já trabalhou em agência, também já fez freelance, certo? Qual que é a diferença do profissional que trabalha com mídias sociais atuando nessas diferentes esferas, vamos dizer assim? Olha, em agência, normalmente é dividido em setores, se eu posso dizer assim. Então, a gente tem o social media que só cria conteúdo, a gente tem o social media que só responde aos conteúdos, a gente tem o pessoal de criação. Criação envolve texto e arte. E imagem, isso. Nós temos quem gerencia os anúncios e a gente tem quem monitora as menções. Então, eu monitoro lá o que estão falando da minha marca na internet. Então, em agência, como são vários clientes, normalmente é segmentado por áreas. Agora, em empresa, não, né? Em empresa, eu sou uma urgência lá dentro. A única assessoria que eu tenho é visual, que vem de fora, porque de fato eu não crio. Mas eu faço toda essa parte porque é um cliente só, né? Então é super possível. E no caso do freela, é muito legal também, porque você tem liberdade, né? Você comanda o seu trabalho, você é dono do seu negócio, digamos assim. Só que também você faz tudo. Então você pega um cliente freelancer e você desenvolve todas essas etapas que eu comentei e também a arte. O que a gente vê muito em freelancer é um terceirizar para o outro. Sim. Então, eu tenho os meus clientes freelancers e eu não crio. Então, eu converso com um designer e falo, ó, cria para mim, repasso o custo e meu cliente paga essa arte. Então, isso rola bastante na parte de freela também. Legal. Mas são três esferas ótimas para se trabalhar. No interior, o que rola mais é freelancer e agência. Ah, é? É, legal. É difícil empresa que contrata social media. E como é que eu decidi, quero trabalhar com mídias sociais, sou designer, então, por exemplo, quero, como você falou, que faz parcerias, né, com designers, como é que eu encontro, como é que eu entro nesse mercado, como é que eu encontro essa galera que está trabalhando com isso ou que está procurando gente para fazer esse trabalho? Ah, eu acho que principal canal, grupos no Facebook. Tem muitos grupos de social media, inclusive tem grupos de social media só da cidade, só do interior de São Paulo. Então, para quem tem interesse em trabalhar com isso, entra em grupo, se apresenta, né? Oferece seu trabalho. Normalmente, todo social media precisa de um designer de confiança como parceiro. Então, é interessante procurar grupos mesmo, grupos dentro da própria rede social que ele vai conseguir se inserir no mercado. É legal. Você sabe que você falou de um parceiro de confiança. Hoje eu estava fazendo uma pesquisa, preparando uma aula, e aí estava lendo lá um texto sobre briefing, e aí fala a parte do orçamento, que geralmente quem está fazendo o briefing, coletando os dados para fazer o briefing, pede um estimativo de orçamento, e a pessoa às vezes se sente meio vendida, porque, ah, mas se eu falar quanto que eu tenho para gastar, ele vai pedir, né, acho que vai perder na negociação. E aí, o que a pessoa, a autora do texto falava é que, assim, que você precisa de um fornecedor de confiança. Então, se você não confia no seu fornecedor, já procura outro. Exatamente. Porque se você não pode falar, eu tenho tanto para gastar, se você acha que ele vai te engambelar com essa informação, então... Você tá com a pessoa errada. Já nem continua, né? É verdade. Fernanda, pra trazer a conversa aqui de novo pro meio do designer, do profissional criativo. É muito comum o profissional que trabalha com imagem, com comunicação, se vender seu trabalho com o uso de portfólios. E eu já vi quem diga hoje em dia que um portfólio somente não pode ser um site ou uma pasta. Você tem que ter uma atuação, uma presença forte nas redes sociais. E tem outros que falam que, na verdade, essa atuação é um a mais, né? Algo que você ganha, mas não necessariamente... É algo que você precisa ter. E aí o que eu queria te perguntar é o seguinte, como que esse profissional criativo, um designer, um publicitário, um diretor de arte, enfim, pode utilizar as redes sociais para aumentar o alcance do seu portfólio ou estender a sua visão como profissional? Olha, eu acho que no caso de Facebook é fundamental, né? Vamos pensar em um designer que atua independente aqui na cidade. A cada novo trabalho, ele posta a foto desse trabalho, ou ele comunica aos amigos que está trabalhando com isso, coloca o link, inclusive, de alguma ferramenta que está todo o portfólio, né? Tem algumas ferramentas, tipo, eu acho que o pessoal usa muito o Behance, né, para hospedar portfólio de design, mas o Facebook é onde está os seus amigos, né, onde está o seu pessoal, e a gente tem que aproveitar que é um profissional independente ali, ele não é uma empresa, porque quando é empresa não é possível utilizar perfil no Facebook, tem que criar uma página. Agora, como ele é uma pessoa ali atuando, ele pode usar o próprio Facebook, utilizar os contatos dele para divulgar o trabalho. Todo mundo alguma vez na vida vai precisar de um tipo de arte, né, de uma criação visual. Então eu acho fundamental ele usar essas ferramentas a favor dele, mesmo. Nesse caso, é melhor tirar aquelas fotos das festas de faculdade, aquela com um copo de cerveja na mão ou não? Pode deixar as duas coisas coexistirem ali no não, perfil? Não, pode deixar, porque o Facebook tem ferramenta, gente, que a gente filtra, né? Então, por exemplo, o meu chefe, ele tem filtros que ele não vê as minhas fotos no bar. Você consegue colocar as pessoas como restritas. Espero que ele não esteja escutando isso, né? Ele sabe que eu bebo. A gente coloca algumas pessoas que você não queira, que veja tanto da sua vida pessoal, como restritas, e aí as suas fotos mais íntimas você não deixa essas pessoas verem. Então, uma coisa não limita a outra. Dá pra usar a rede social da maneira mais natural que existe. Você não precisa se esconder, né? Exato. Mas tudo com bom senso também. E aí, então, quem é seu amigo não vai se importar de ver você nessas situações mais pessoais, vamos dizer assim, porque te conhece, sabe que isso é normal da sua vida, mas vai ver o seu trabalho profissional e vai achar, ó, que bacana o trabalho dele, tá usando Facebook pra compartilhar e tudo mais. E que outras redes que ele pode usar? Twitter, LinkedIn? O Twitter eu talvez não indicaria tanto para divulgação de trabalho visual, porque ele é muito escrita, né? O Twitter a gente indica muito para rede de comunicação escrita. Parece que ela foi criada por quem usa Linux, né? É, exatamente. Ali no terminal de comando. Ela tudo bem é que rápida. Hoje em dia o Twitter já é bem mais visual, né? Sim. Mas ainda assim predominantemente texto, né? É, eu acho que não é a rede mais indicada. O LinkedIn, a gente tem que ter, né? Aquilo tem que ter, é o nosso currículo virtual. E o LinkedIn se atualizou muito, então na área das nossas informações, a gente consegue subir imagens de portfólio. Então as pessoas já podem hospedar lá os trabalhos dela, os trabalhos visuais, por exemplo. Então indico super o LinkedIn, o Facebook e as plataformas que hospedam portfólio. Tem muitos profissionais que têm o próprio site, inclusive. Divulgar esse site nas suas redes sociais também. Com alguma frequência. Sempre que colocar um trabalho novo. Isso. Né, fala lá no site. Chama o pessoal pra dar um view lá no site. Exatamente. Né? É, amigo tá aí pra isso também, né, gente? E o bom de rede social... Amigo que é amigo da paid view, né? Exatamente. O bom de rede social é o boca a boca. Então eu vejo sempre... Eu tenho um amigo que eu vejo sempre que ele posta uns pratos bonitos de chefe de cozinha. Se alguém vai me perguntar, ah, você conhece algum chefe de cozinha? Eu vou lembrar dele, porque ele posta sempre daqueles pratos. Então tem muito isso, o lance da viralização, que tá muito na moda essa palavra. Nada mais é que isso, né? A gente lembrar que viu aquela coisa e recomendar para um terceiro. Legal. E um blog? Blog é legal. Blog é legal também porque a gente consegue subir imagens, né? Fica bem visual se a gente conseguir administrar ele direitinho. Mas blog requer tempo. Então não adianta você abrir um blog e colocar uma vez a cada 20 dias. O blog, ele precisa de periodicidade. Então só faz um blog se você tem condições de manter. Se não, eu entro lá e vejo que o seu último trabalho foi há 2 meses. A imagem pra mim que vai passar é que, tipo, ah, ele não tem muito trabalho. Então é melhor só se você tiver um fluxo de trabalho maior, eu penso assim. E aí utilizar o blog como não só divulgação dos trabalhos, mas às vezes fazer comentários sobre a sua profissão ou análise de outros trabalhos, talvez comentar notícias ou fazer na parte do pessoal de design tutoriais, passo a passo, como que isso pode valorizar a imagem desse profissional? 200%. Esse é o chamado marketing de conteúdo, né? Que é a fina flor da internet hoje em dia. Então ele vai usar todo o know-how dele para ensinar outras pessoas, né, até os leitores, sobre a área. Ele vai oferecer um conteúdo de qualidade de graça, porque à primeira vista ele não quer vender o trabalho dele, ele só quer mostrar o quanto ele sabe, o quanto é legal você ler aquilo. Então trabalhar essa parte é super importante. Inclusive, talvez se ele resolver criar uma página no Facebook, isso também é muito legal. Você não precisa só postar os seus trabalhos. Você posta um trabalho que você achou legal, um site que você se inspira, comenta algum trabalho que de repente está na boca do povo, né? Isso tudo agrega demais na figura do profissional. Legal. Bom, Fernanda, a gente está chegando aqui ao final do nosso programa. Eu sempre falo que aqui no DGCast é como se fosse realmente um encontro pessoal, porque a gente não tem nunca numa conversa, numa festa, num bar, enfim, num evento, a gente encerra um assunto. É verdade. A gente começa a conversar e aí precisa ir embora, e aí o assunto fica, e depois do outro dia a gente se encontra de novo, continua a conversa. E aqui no DGCast é assim. Você tem alguma consideração final, alguma coisa que você queira colocar? Ah, o pessoal que se interessar bem por essa parte, que quiser trabalhar com social media, tem alguns cursos pela cidade de social media, que normalmente são cursos rápidos, que dá para ter uma noção mais estratégica da coisa, como você falou. Dá para ele pensar mais estrategicamente, é uma boa procurar. E ler, né? Ler. Tem muito tutorial, tem muito blog, tem muito livro de marketing digital por aí. muitos influenciadores para eles seguirem, grupos no Facebook, tem ouro dentro desses grupos, muita gente que sabe muito. Então, quem tiver interesse, dá uma carimpada na internet, que tem muita coisa aí que dá para aprender também. Legal. Se alguém gostou do que você falou, quiser entrar em contato com você pela internet, tem alguma forma que não te invada? Claro, claro. Pode mandar e-mail. E-mail acho que é a forma mais fácil hoje em dia, porque rede social não vou falar, porque tem muita foto de tomando cerveja, né? Igual você falou. Brincadeira. Não, podem me mandar e-mail, quem tiver interesse, quem tiver alguma dúvida, gente. Tô à disposição, é Fernanda Marchioreto. Se escreve Marchioreto, com dois T's no final. @yahoo.com.br, tô à disposição. Legal, beleza. Fernando, então, pra gente encerrar aqui o DGCast de hoje, nada mais justo do que pedir pra você falar da nossa presença nas mídias sociais. Quem gostou do episódio, quiser fazer um comentário no site, ele tem que entrar no dgcast.com.br. DGCast é DEGECAST. E para os mais tímidos que não querem fazer um comentário público, mas quer falar alguma coisa pra gente, ou então quer dar uma sugestão de pauta, fazer uma crítica, alguma coisa, pode mandar um e-mail. O e-mail é dgcast, do mesmo jeito, @gmail.com. A gente tem mais alguma outra página, um perfil em rede social? Tem as redes sociais, né, gente? Vamos seguir. facebook.com/dgcast. E tem o Twitter também, twitter.com/dgcast ou @dgcast também no Twitter. Legal, lá no Twitter a gente tá hoje fazendo uma estratégia assim, a gente pensa o perfil do DGCast como um jornalzinho, uma curadoria de notícias sobre design. Então quem segue o perfil do DGCast recebe todo dia ali pelo menos umas 4, 5 notícias que a gente achou interessante sobre design, comunicação, alguma coisa. Então, às vezes não tem tempo de ler tudo, tem muito conteúdo hoje, né, na internet. Mas pelo menos ali uns 4, 5 consegue acessar. Muito bom, como se fosse um feed, né? É, do mesmo assunto. Exatamente. Eu, particularmente, eu tenho um feed RSS, que eu, né, dos sites que eu quero acompanhar, mas RSS é uma coisa que não pegou, né? Não. Ou melhor, pegou pra quem é nerd, né? É. Eu até apaguei o aplicativo do meu celular, não uso mais. Porque se você, várias vezes eu tentei comover as pessoas, assim, de usar programas que fazem uso de feed RSS, mas ficou, é uma coisa restrita, de nicho mesmo. É verdade. Bom, então o DGCast número 6 fica por aqui. Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, gente. Adorei estar aqui com vocês. Fica aí em aberto, então, você voltar pra gente fazer outros temas, produção de conteúdo, que é a sua especialidade. Isso. É só me chamar. Eu tô aqui pra isso, ex-aluna. Prata da casa aqui. Isso aí, o que eu puder ajudar vocês, adorei contribuir um pouquinho. Legal, valeu, Fernanda. Bom, pessoal, até o próximo episódio, daqui a 2 quintas-feiras, então, DGCast número 7. A gente vai ficando por aqui, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.